DJ Rebelde. DJ Rebelde. O maestro da saudade toca agora. E a gente chega assim, ó. Estou feliz sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. E a primeira do Rebelde, vamos lá. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Lhe agradeço por ter me deixado. Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto muito bem assim. Toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. A nossa terça-feira, só pega do clima, vamos lá! Estou feliz, sem ter mesmo você aqui. Se estou assim, foi você mesma que assim quis. Lhe agradeço por ter me deixado. Bora pra cima! Estou sem você, mas estou realizado. Não quero saber se você vive bem ou ruim. Sei que me sinto. Só começando pureza. Bem assim. Eu não sou o tipo de homem que açoita a mulher. DJ Rebelde! Meu açoite só se faz presente se ela quiser. E o amor? Um amor comportado é tão bom. O amor? Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. Pode crer, né? O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Quero ver quando ele chega hoje. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. Hoje eu quero ver ele chorar, meu. Por outro lado, a primeira mulher é domada e se entrega ao prazer. Bora, Carlinho Davi! Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Olha o DJ Quinho. Ah, é gostoso. Junto com a charcuda, gente. Exercício. Cuidado, filho. Minha charcuda, Zubamã. Aproveite enquanto há tempo. João Tubarão. Olha a dona Branca com a gente. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. As belas e as feras com a gente. Sinto-me aqui do ladinho. Seu direito. E a vida, a vida. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. E aí, Rebelde? Eu sou seu fã. Deixa eu abraçar meu amigo Fernando com a gente. Também a Cris Salazar aqui do meu lado. Esse casal considerado e mora no meu coração. Tamo junto. Olha aí, do Jornal Liberal. Ah, é gostoso demais esses momentos. para Tati. Cássio, o seu par, aproveite enquanto há tempo. Bora, Negona. Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Bora dançar, bora dançar, vamos lá. Não se intimide, se abra, é seu direito. Meu amigo Marcelo, também a Thalia. Thalita. É bela, aqui do meu ladinho. Mas passa depressa. Obrigado, Marcelo. Se envolva, se entregue. Vai ser Bibirinha da saudade agora. Vida. Bora, Bibirinha. É bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai Garçom Pito. Bora. Eu sou seu. DJ Rebelde. Vai! Se você soubesse como estou sofrendo, se você soubesse que esse sofrimento vai me enlouquecendo, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer nem me ver? Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. É pra dançar! Se você soubesse. Eu passando meu brother de Jardu. E os amigos lá da Conveniência Edith. Se você soubesse. Estão com a gente aqui no Pureza. Obrigado a vocês, hein? Não vale nada. Já avisando que domingo. Na descida da vida a Belo Horizonte. De alguém que já não. É, lá da Conveniência Edith, hein? Eu alô, Arthur! Que pude, não posso esquecer. Lá da cremação! Olha, eu estou chorando. Bora, Edson! Aí dos manos! Mas sei que meu pranto não vai parar minha dor. Bora, Cardoso! Olha, bora, ladrão! Eu queria tanto lhe dizer baixinho. Ele toca e te encanta, DJ Rebelde, o maestro da saudade. E vai pra cima! É Pureza! Se você soubesse como estou vivendo, se você soubesse que a minha vida já não vale nada, que culpa tenho eu de gostar de alguém que já não quer me ver? Eu já fiz de tudo que pude, não posso esquecer. Meu amigo DJ Capacidade com a gente. Hoje com Pureza, não Capacidade. Estou e a Cris. E a Lady Loura, nossas suas favoritas. Um beijão carinhoso do Rebelde. Para minhas favoritas. Olha, eu queria tanto. WK da cremação. Bora, WK. DJ Rebelde. A minha irmã Rosa aqui hoje, curtindo a nossa terça-feira. Obrigado, mana. Fica à vontade. Olha, eu queria tanto lhe dizer baixinho palavras lindas de amor. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Resolvi te telefonar só para te dizer que a saudade é imensa e eu não esqueci de você. Pra sair hoje à noite comigo, quero te convidar. Grande amigo Rui, bora Rui! Pra sentir outra vez o teu beijo. Olha o anjo da noite. Poder te abraçar. E ela já tá saindo, anjo. Que já tem outro homem, isso eu já sei. Só cantando. dos minutos. E às vezes você chama o meu nome, eu também sei. Bora recordar, vamos lá. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho, sem motivos. Minha amiga Suela Ricos, também com a gente hoje no Bureço, obrigado, hein? Vem, vem. Meu amigo cantor e compositor Soné Farias. Proprietário do Boteco da Princesa. Vem, vem. Um dos bares mais famosos do estado do Pará. Contigo. Está aqui com a gente hoje curtindo, junto com seus amigos, a sua esposa. Vem, vem. Obrigado, Soné. Fica à vontade, meu parceiro. Tamo junto. Vem me dar esse amor contigo. Bora levar! DJ Rebelde! Vai dizer que já tem outro homem, isso eu já sei. E às vezes você chama meu nome, eu também sei. Sei também que você está sofrendo por você me deixar, como você deixou sozinho. Saudade pureza! Sem motivos, sozinho. Rebelde. E vá pra cima! Meu amor, não me deixe assim. Por favor, tenha dó de mim. Eu não vivo mais sem ter você. Mil perdões se lhe magoei. Tão nervoso, tudo eu falei. Sem pensar que fosse lhe fazer sofrer. Bora ter, bora ter. Meu amor, olha a briga. Esqueça que eu fiz você chorar. Um sorriso e vem, porque meu coração ainda é seu. Esqueça o que passou, vai se acabar a dor com o seu corpinho junto ao meu. Você chora. Vai! Bora, Pila Azul! E a patroa Simone no comércio. Estamos em casa com a gente. Eu não vou mais ligar. DJ Rebelde! Eu não vou mais ligar. Não. Uma noite só um nome, um telefone. Rebelde. E um bilhete de manhã. Bora dançar! Vamos lá! Mas eu te quero outra vez. Vem fazer o que me fez. Uma noite só foi tão. Bora que hoje é terça-feira. Sei que depois de tanto. Sentindo as perdas e danos de um teimoso coração. DJ Rebelde Saudade. Eu aprendi pra não sofrer. Se não vale a pena amar, bem melhor é esquecer. Mas vou lembrar você e a noite que passou, do jeito que passou, deixou você em mim pra ser. Minha amiga Suela Henrigo, a minha Priscila, as sócias aí do boteco, realmente tá rico. Está vindo a gente, obrigado a vocês. Então tá errado aí, irmão. Veja aí. Mas eu te quero outra vez. Bora, maluquinho! Vem fazer o que me fez, tanto numa noite só. É pureza! Eu vou lembrar você, que a noite que passou, do jeito que passou, deixou você em mim pra sempre. Sei que depois de tantos anos, sentindo as perdas e danos de um teimoso coração, minha amiga Suzy Gouveia comigo. Fala, Rosélia. Aprendi pra não sofrer. Roseli. Se não vale a pena amar, bora recordar. Bem melhor é esquecer. Minha amiga Nete Sereia. As nossas damas e os cavalheiros. Eu te quero outra vez. Fala, Pedrinho. Sei o que me fez, tanto numa noite só. Pra não sofrer, se não vale a pena amar, bem melhor é esquecer. Mas eu te quero outra vez, vem fazer o que me fez, tanto em uma noite só. Rebelde, de todas as formas me entreguei, sem notar que a sua chama pouco a pouco se apagava, sem pensar que eu mais uma vez no amor me enganava. Só pra saber, grande amiga Pita e o Tinho, também com a gente. Meu Deus, quantas vezes. Os amigos da Terra Firme junto. Eu me dei. O meu parceiro Pedrinho, obrigado. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Professor Ronaldo Bumi. Na verdade você não sentia, só representava. As minhas manhosas também com a gente. Eu me atingi. Bora, Gim, bora, Fernanda. Vi alma dividindo o que restava desse amor que um dia me fez o quê? Tão feliz. Mas na verdade nada foi do jeito que eu fiz. Felicidade eu dei, você não quis. DJ Rebelde! Bora recordar, vamos lá! Amigo Sargento Isaac. E aí, Isaac? Meu Deus, quantas vezes eu me dei. Me dei todo e não percebi que você já não ligava. Na verdade, você não sentia, só representava. E eu? Eu me atirei de corpo e alma, dividindo. Minha amiga Drica. Estava. E aí, Drica? Esse amor que um dia me fez tão feliz. Mas grande amigo Melinho. De nada foi. Tem que a primeira dama, fica à vontade, Melinho. O que eu fiz, felicidade eu dei, você não quis. DJ Rebelde. Ora, Silva Original, Alô Valéria! aí, meu bem? Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. O amor esqueça. Esqueça, se te magoei. Bora, Guinho! Só você amei e sempre vou amar. É pra dançar! Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. A gente detonando essa sequência. Daqui a pouquinho tem a sequência da pedrada, afinal de contas. É a sequência que vocês dão valor quando o Rebelde está tocando no purê. Vamos detonando! Vamos nós! Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. E aí, meu amor? Amor, só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Beijo, amiga. A Trica, a Adriana. E a sua amiga Brenda. É da Juína, sem coração com a gente. É demais. Bora, mano. Dia e noite só penso em você. Os canalhas sem coração. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Bora, João do Barão. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Bora dançar. E não fui capaz. Bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só da tristeza. Eu já segui o meu coração. Meu amigo Jean do Detran, com a gente é a primeira dama, Jean. Tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. E eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Tudo que a gente quis nos espera. E na dancinha vai. Onde andará o meu grande amor? Bora, Bonizinha! Que foi pra bem longe, não mais. E eu tô fazendo engenho aí na Marina BB. Ele e seu grande amor, a Rosália. Rosália Guimarães. E tá no berço hoje. Já já deu um beijo pra ela, hein, Rosália? Cadê o bolo? A minha paixão. Já comeu? E viver com a luz da beleza. Bora, Carlito! Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Bora, Bené! Vem, vem ser feliz. DJ Rebelde! O que a gente fez, não te espera. DJ Rebelde. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Igreja amiga Dora e a sua filha Jennifer, chama meu... Estão no pureza, hoje curtindo de boa nossa terça, terça de verão. Isto é loucura demais. Obrigado, Dora. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Amiga, gente, os nossos amantes da saudade. Minha amiga Soraya, também a Suzy. Os nossos amantes. Com a gente sempre no apoio. Obrigado. Terça-feira, vamos lá. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude. Vai, Pio Laju! Uma visão de louco, bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz que você chegou e agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte, quer prender meu coração, dizendo que me ama sim. Mas tudo que você fala eu não consigo entender. Às vezes chama meu nome, mas não quer nem me ver. Que loucura! Isso é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero o que eu mereço ter, se isso for capaz. Minha amiga Suzy. Eu às vezes esqueço até de mim. Alô, Suzy! Na verdade, tudo que eu mais quero. Só no statuzinho. É saber que você tá feliz por você. Só no storyzinho. Faço tudo, tudo pra te ver feliz por você. Por você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Primeira parte é assim, ó. Bora jantar. Daqui a pouquinho. Alô, Pilo Azul. Quando eu estou sem graça e triste, é porque você está distante. Bora, Fujão. Mas se você chega, muda tudo. É só você dizer que me ama. Isso tudo você me pede. Cala a boca. Às vezes esqueço até de mim. Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, com você. Faço tudo, tudo. Faço tudo mesmo. Eu feliz com você, com você. Faço tudo, tudo pra te ver feliz. Cima original! Cadê a Valéria? Cadê a Valéria? Para dançar! Oh, convida ela, diz assim: meu amor, vem, vem. Vem, amor, vem sentir meu calor, meu abraço. Com você eu me sinto, eu me... Olha a bebida da saudade. Eu sou forte, real, sou maior. Vai, bebida. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Flash Braga. No fim, você me traz inspiração. Em cada verso uma emoção. Em você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. Na nossa vida é uma flor. Eu vou em forma de canção. Essa semana, gente, a gente finaliza lá no Mato Cardoso a nossa quarta-feira, depois de uma semana de muito trabalho, graças a Deus, a gente fechando quarta-feira no Cardoso. Vem, amor, nossa quarta-feira da recordação em Cardoso. Toda terça, toda quarta-feira, a gente lá no Cardoso, detonando muita saudade. E a gente fechando o verão com chave de ouro. Você é a mistura de amor e desejo. A doçura gostosa de um beijo. A quentura de nosso suor. Meu bem, você me vai de inspiração. Tenho você dentro do coração. Eu sei que é infinito nosso amor. A nossa vida é uma DJ flor. Rebelde forma de canção. DJ Rebelde Saudade, consagrado por você, o maestro da saudade. Olha, eu me vejo no fundo dos teus olhos azuis. Mais me aprofundo na harmonia de um blues. Grande amigo WG daquele Marcel, valeu WG. Minhas estradas são encruzilhadas, são batalhas perdidas. Meu xará Adriano Santarém, minhas bravuras, ele é a primeira dama, hein, Adriano? Minhas venturas cicatrizam feridas. O jeito que tá na vontade de se jogar na água. Me jogo nos dois lados da vida. Bora, Belinho! Encontro entre o fogo e o céu azul. Te joga! Te jogo nos dois lados da vida. Encontro entre o fogo e o céu azul. Bora, Dê! Esse último final de semana a gente vamos tirar uma folga. Na verdade, a gente merece uma semana de folga depois desse mês completo de muitas festas, do mês das férias. Me jogo. E a gente só volta no dia primeiro lá no Balneário Belo Horizonte, Macarena. Festa tradição, Silvinho Rebelde. E para mais de 15 passeios por lá. 15 ônibus. Uma festa com certeza vai ficar na história. Balneário Belo Horizonte, domingo. Fechando o verão. DJ Rebelde. essa saudade de você tá doendo em mim. Para Jack! Hello, hello, estou aqui. Saiba, essa saudade de você tá doendo em mim. Vai! No alto da serra eu fiz essa canção de amor. Sexta-feira tem botiquim, sábado, pra falar guarda da prefeita. Esses momentos que nas asas do meu pensamento torna meu sonho assim. Tá de folga, rebelde. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Meu grande amigo Farofa, velha guarda Farofa. Perdoa essa minha. Já já, sequência da pedrada Farofa. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Aí te liga! Segunda-feira, Reserva Parque, lá em Marituba. A primeira parada, a segunda parada é no Marizinha e Outeiro. Terceira parada, segunda-feira, nossa onda vai ser na Ilha Bela, tá, gente? Como estão embaçando o Palácio dos Bares, na segunda-feira vamos fazer no Ilha Bela. É isso, Márcio? Pra falar dos nossos. Tamo junto, no Ilha Bela, segunda! E nas asas do meu pensamento torna meu sonho assim. Saudade quando invade o peito. Grande amigo técnico Pereira. Temporal. Um dos melhores técnicos que existem no estado. Essa minha tá comigo! Sensatez. Fica comigo de vez, por favor, não vá. Não vá, não vá. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho assim. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não, não vá embora. Não leve o meu sonho assim. A minha alma chora. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Será que não vem? Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Obrigado, minhas velas, minhas velas. Que vou beber. Pela presença hoje no carro, aqui no Purê. Valeu, Negona! Mesmo tendo certeza. Alô, Mauri! Ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Que não vem. DJ Rebelde na sequência. O tempo pintou outro amor. Mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. E aí, garçom? Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. De você. você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem amor que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. Flash Brega. Longe de você sou triste, pra mim nada existe, é grande a solidão. Sinto uma vontade louca de beijar sua boca e tocar suas mãos. Saiba que eu estou sozinho, sem o seu carinho, sem a sua proteção. Vem amor que estou morrendo, eu estou querendo seu coração. Eu sei que você me ama. Eu sei que você me ama. DJ Rebelde! Eu sei que você me ama. Pra recordar, é pra dançar assim. Como eu preciso te amar, meu grande amor. Vamos lá! Como eu preciso te amar, meu grande amor. O meu mundo longe de você. Terraço do Flamengo, do Nelson Artes. Grande amigo Nelson, fala Nelson! Por favor, procure compreender que eu já não sei mais viver sem você no coração. E vai dançando assim! Como eu preciso te amar. Sequência. Vamos lá! O meu mundo longe de você. Minha amiga Cris, a Lady Mora. As nossas favoritas com a gente. Obrigado a vocês. Minha solidão. Bora, Quinho! DJ Quinho Saudade. Eu já não sei mais viver sem você. Bora, Quinho! DJ Rebelde. Como eu preciso te amar. DJ Rebelde. Meu grande amor. Quinho Saudade. É pra dançar. Vou cantar a minha triste canção desta dor que trago no coração. Não sou poeta nem nada, me sinto cansado, preciso dizer. Porque este mundo é tão triste, olha a bibirinha, triste pra gente sofrer. Os nossos caixa baixo, obrigado. Mas não sei felicidade quero encontrar. Fiz mil sonhos, acabo de recordar. Idealizei tantas coisas e tudo ficou em sonho e mais nada. Fiquei neste mundo perdido e agora sentido procuro evitar. Que é tão triste a gente ter que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída, preciso viver. Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. Tô passando o Lombardinho lá do Rangesmund com a gente. É tão triste. Alô, Lombardinho! A gente ter que esperar. Sabe que a gente hoje na Baloca da Pureza? Pensei, o homem dessa voz aqui, ó, olha só. Agora não vou pensar. É rebelde! Mas tu vai tocando a saudade toda categoria. Vida precisa. Amigo DJ Capacidade com a gente. Porque me sinto. Alô, Capacidade, abraçando o rebelde, meu irmão. Sem nada olhar. É rebelde! Vai tocando a saudade toda categoria. A gente tem que esperar. Se pensei, agora não vou pensar. Mas tudo se vai pela vida, esta dor tão doída, preciso viver. Saudade! Porque me sinto sem graça, me deito calado, sem nada olhar. O cantar, quem quiser pode falar. DJ Rebelde. Eu tentei apenas desabafar. Vou cantar a minha triste canção. Vou cantar. Vai dar lugar. Você não chega com capacidade aqui ao lado. Estava nesse mundo tão sozinho. Aí, Guinho! Sem amor e sem carinho. Quando me apareceu você com esse seu jeito brejeiro, esse seu olhar mateiro, e logo me convenceu. Gente do Flash Brega. E eu estava totalmente errado. Sei que sempre fui culpado por tudo que me aconteceu. E eu ficava sempre acomodado, mas pro meu amor salvar, por você eu vou. Braga. Help, help, vem me socorrer. Help, eu já não suporto ficar sem você. Então chama! Help, help, socorre o meu amor. Help, só você consegue livrar-me desta dor. DJ Rebelde. Meu amigo Marcelo, da minha Thalita, estão com a gente aqui no Bureza, os Gurgis da nossa Isabel. Obrigado. Bora, meu filho. Que eu estava totalmente errado, sei que sempre fui culpado por tudo que me aconteceu. E que eu ficava sempre acomodado, mas pro meu amor você, eu vou gritar. Grita, vai! Help, help, vem me socorrer. Help, eu já não suporto. Flash Brega, uma maneira você gostosa de se recordar. Eu tenho tanto pra te pedir. O meu desejo é te possuir. Vem me dar amor, o teu coração. Rebelde. O que eu mais quero é sentir você na minha cama, te dá prazer. Vem me dar amor, o teu coração. E aqui no Pureza, o que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade vir. Preciso te ter no coração. Vem, vem, vem, vem, vem. Vem, amor, chega de tanta dor. Leva esta solidão, salva meu coração. Por isso vem. O que eu mais quero é sentir você na minha cama, te dá prazer. Vem me dar amor, o teu coração. O que eu mais quero é sentir saudade. Essa paixão faz nossa verdade. Vem, preciso te ter no coração. Chega de tanta dor, leva esta solidão. Jack da Terra aqui, meu lado. Baby vai partir no amanhã. Só vai amanhã, né, Jack? O que vou fazer pra ela ficar? Como é que é? Ele vai partir no amanhã. Só amanhã de manhã. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Bora, Burezinha! Ela precisa ir, eu sei. posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz não. Oh, oh. Ao amanhecer, uma porta vai se abrir e o caminho certo pra ela seguir. Baby, vai levando os sonhos meus. O que posso fazer se ela partir? Baby, eu vou te encontrar, meu bem. Saudade! Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tudo pode acontecer, mas é eu. É pra jogar tocando. Tenho medo de perder você. Oh, oh. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Você me disse tantas coisas, recordando lindas que eu jamais esqueci. Me fez sentir nos seus abraços o amor mais puro que eu já vi. E venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Rebelde. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de mim. Quadzinho original. Eu não pensei que você fosse você, a Valéria. Assim sem me dizer adeus, deixando em mim essa saudade. Saudade! Matando assim os sonhos meus. Venha ver como é que eu estou. Venha ver como você me deixou. Venha ver que eu não posso mais ficar assim, sofrendo sozinho e você tão distante de DJ mim. DJ Rebelde! Sofrendo sozinho e você tão distante de mim. E aí, mulher? Quero viver contigo sempre e te amar. Que tu quer? Quero você pra mim. Hoje é quarta-feira, tem Mato Cardoso lá no Jununas. Lá da Canibura, gente, em breve, esse Bernardo Saião. Vou entregar. Eu preciso. preciso dos teus carinhos. Eu preciso te amar. Oi! Quero viver contigo sempre e te amar. DJ Rebelde! Quero chegou pra detonar a saudade. DJ Rebelde, pra você. O maestro chegou. DJ Rebelde, Rebelde. Quero viver contigo sempre. Tô fazendo o Guinho Saudade, junto com as manhosas. Minha amiga Fernanda com a gente. Alô, G! Dali, maestro! Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Os sucessos de ontem sempre estão aqui. Flash Brega, a vida toda com você. Já, já despedrada. Meu bem, é grande esta solidão que sangra o meu coração. Falta desse amor. Não sei que forças eu vou encontrar pra sua ausência suportar. E meu quarto vai. Chaca. Me traz contigo a minha paz, a falta que você me faz. Vamos lá! Só você pode apagar. Prepara aí, meu irmão. A gente já já vai aquecer essa parada aí. Meu bem, é grande esta solidão. Uma maneira gostosa de se recordar. E traz contigo a minha. Só um flash brega. A falta que você. Vou dar mais uma aqui pra fechar a sequência. Só você pode apagar. De você não faz sentido eu buscar em vão o teu perfume neste quarto tão vazio, neste leito abandonado